5522. Autorizado do Galeão, 380, via Pesolo 10, decola 10, direita, Adael Leda Bridge, controle 198, aciona 5522, TAM 3191. Correto, 198, 5522, reporte pronto. Boa. 3191. Patara pronto, obrigado. Mike. Seu nome é Alfa, tentando ir até a direção do, na lógica. Já pode ponto de espera da lógica, hoje estou dando. O Mike é que foi executado com resquício, porém a mesma não autorizou que o senhor mantenha a pista de saída. Vento 100 graus, no 39, livre de colagem no 7. Pulsar 2704, atinge e mantém 2 mil pés. Gente. D704 para o localizador, curva esquerda para o 140, 3 ADLS, reporte estabilizado. Esquerda 140, acusará com estabilizado. 5220, complete final de chame torre, 1895. 5220. Barre Salvador, bom dia, TP 5220. Estabilizado em aliança avistada. Trip 5220, bom dia. Continua a aproximação. Reporte baixado, travado. Ajuste no 015. Vai reportar baixado, travado. Lógica Papa Golf, decolado aos 33. Chame controle em 119, décima 8. 198, obrigado. Controle, Oscar Papa Golf. Golf, contratada na decolagem, seguida Coral, suba para 060. 060, Golf. Trip 5220, tráfego avistado, cheque TN de pouso 10, vento 100 graus, 02 nós. Pelo menos 0, ainda vai reportar baixado travado. Baixado, retravado. CS, livre pouso, trip 5220. Papa Tango Mike Echo X-Ray, Silvio Sardá terminado, 53 milhas sudoeste do Oeste Salvador, Chamele Alziano 201. Para 2704, estabilizado no corpo do localizador. Para 2704, complete final, chame torre 11895. Completará chamando a torre 7895. Torre Salvador. Força Aérea 2704. Força Aérea 2704, continua a aproximação, reporte baixado, travado, ajuste 10115, aguardo no pista livre. Força Aérea 2704 informa que é trem fixo, está estabilizado aqui no curso, completando ILS. Ciente, Força Aérea 2704, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Força Aérea 2704. Street 5220 no solo 36, chame solo em 1219. Salvador, 35220, entrou via Delta. 5220, em frente, via Kilo, até personalizador. Bem-vindo a Salvador. Sempre bem-vindo, é as transmissões. 5220, para de frente. Prossiga. Luiz, que prossiga. Prossiga. Kilo Whisky, curto controle. Bravo, Kilo Whisky, como recebe o controle? Siga. Índia Novembro Alfa, autorizado a ingresso 97, reporte alinhado e pronto. O Índia Novembro Alfa está autorizado a ingressar na 97, reporte alinhado e pronto. Siga. É o gol no 260, puxa bem cancelamento na 8. Autorizado na 08, reporte ataque. Reportará. Fusaira 2704, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 100 graus, 149. Fusaira 2704, livre pouso. 738, usando 170. Gol 9738, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 9095. 050, mil. Luiz, que na escuta do controle. Bravo, que Luiz, que confirme como recebe o controle. Gente, acione o código transponder na forma padrão. Terminal, vou manter o ponto de espera. Mantenha a cabeceira no 7, aguarde autorização. Estou usando mais para pouso 90. Web 6740, chegada Mari, desce para nível de voo 060, ajuste no 095. Gol no 738, autorizado voar na Prodital. Prodital, 738, autorizado na. Autorizado de TAP. Novembro Alfa, vento 100 graus, 149, livre decolagem no 7. Paulo Salvador, 1260 para o táxi com 100 a bordo, 3 horas e 20, alterna Fortaleza. Livre à esquerda, está na sequência livre. Eu quero ver o terceiro quadro, sim, camarada. Alfa 1015, 1895, te espero no 260 da Gol. Obrigado. Solo TAN 3191, puxa acionamento no 06. Meia dúzia. Após a passagem do gol, a cauda utilizada. Após o gol, livre o posto 3191. De novembro, Alfa decolado aos 42, chame controle em 119.8. 119.8, de novembro, Alfa. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Índia November Alpha, decoladão no 7 na sua escuta. Papa Romeu, Índia November Alpha, bom dia, mantenha-se em condições visuais, corredor axé, no meu pés, ajuste no 0 no 5, reposte 20 milhas afastado de Salvador. Ajuste no 0 no 5, no meu pés, corredor axé, reporta 20 milhas afastado, Índia November Alpha. Papa Romeu, Índia November Alpha, confirme destino. Destino é Salvador, mas vai efetuar TGL em Valença. Sim. Tá, Luiz, e reporte a rotatória visual com campo. 0 pronto. 2-0, LR decola, autorizado título 0, 7-10 graus com 13 nós. Aí decola, pista 1-0, 1-2, 6-0. Não 738, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento LS, após sobre 2015, passará, Jânio LS, obrigado. Tupan 3191 para o táxi com 99 no POB. Alterna Campinas com 3 horas 55. Gente, 99 a bordo, Pátio Índio, ajuste Salvador 1015, 1895, espera. Pátio Índia 1015, Tupan 3191. 290, contato radar, mantenha 390, sai da Puca 390 na Puca, gol 260. Tem um convento 110 graus, 109, já posso final de 3, final da 107. Confirme, pro? Gente, Oscar Papago. Autorizado desvio. Sané 6255, chega da Mari, desce para nível de voo 050, ajuste 9095. 050, Sané 6255, mantém o perfil de chegada, número 4, na próxima. Apagou, se informe para o término de desvio. Web 6740, desça para 2000 pés, a gente não zero no 2000 no 0 no 5, em Duna, para pousar no 0. Patango Bravo, que o Luiz tem condições de seguir como número 1 para pouso no aeródromo? É, então é forte na curta da 17, o Bravo, que o Luiz. 1738, complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118, decimal 9. 118, 95. Obrigado, ótima semana. Graças, concurso. Web 6740, autorizado final do procedimento LS, é posto estabilizado. Passará estabilizado no LS, X-ray Web 6740. Oscar Papagô, suficiente. Torre, comandor, 738 a Gol, tá na final longa, baixado também. Luna 738, o ajuste na 095, de aproximação, só informo, tem um tráfego para pouso na 197. O nome do pai ganhar a terceira aproximação, aguarda atualização para pouso. Aguardando, não se esquece, obrigado. Torre, Salvador, tá 31191, ponto de espera 10, condições da colagem imediata. Só 3191, mantém o ponto de espera da nave que temos para pouso 1 a 0, já passou o externo. Gente, mantém 3191. Bravo Kilo Índio, passa 360 pela esquerda, reporte rei interceptor. O voo 1738, ele pousa 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-5 nós. 7387, obrigado. Já 3191, visual acompanhando a Gol na final da 1-0. Afirmativo. Após o pouso mesmo, a linha mantém cabeceira. Após o 37, a linha mantém 3191. Bravo que Luiz, vento 1-1-0 graus, 1-4 nós, teve pouso na 1-7. Só 260, chame centro Recife na frequência 1-2-5-4-5, alterna 1-3-3-2-5. 2-5-4-5-3-3-2-5 no 260. Tango Oscar Papagô, serviço radar terminado, 57 milhas sudoeste do VOR de Salvador, chame Lelos na frequência 120.1. 3 de V direito, chame Solo em 121.9. Direito 219, igual a 1732. Pós-Pero. Taxi Via Índia 1015, 118.95, Pós-Pero, obrigado, boa tarde. Salve Salvador, boa tarde, igual a 1732, vai 738, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, vamos 738. 3991. 6255, livre da restrição em TAB, desça para 2 mil pés. Ajuste no 095, autorizado final do procedimento TDS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, com 0 no 095, reporte estabilizado, TDS. Salvador, boa tarde, TAM 3895, ponto de espera da 1-0, pronto. TAM 3895, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3895. 740, complexo final do procedimento LS, a torre na frequência 118.95. 1895, até logo. 118.95. 1895, até logo. Salvador, Web 6740, trem baixado checado, muito bom dia. Web 6740, bom dia, o ajuste 1-0-1-5 de aproximação, aguardando autorização para pouso. Para aproximação de pouso, 1-0-1-5, 6740. Então, 3191 decolado aos 55, chame controle em 1-1-9-8. 1-19-8, bom dia. Leu, TAM 3191. TAM 3191, no contato radar, subiu mantenha 380, saída da El Leda Bridge. Ok, da El Leda Bridge, TAM 3191. Papa Romeo Índia 90 Alfa, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado no setor. Salvador, bom dia, passeio no 7. Passou no 7, essa é a identificação. Passou no 7, contato radar 68 milhas nordeste do VOR de Salvador. Mantenha nível de voo no 00 sob vigilância. Chamada Tatiana, passou no 7. 285, zero guarda. 285 visual com o Boeing da Web na força da 10. 3895, afirmativa. Após o pouso no mesmo, a linha mantém cabeceira 1-0. Modo web, a linha mantém cabeceira 1-0. AD6740 no solo 58, liga direito, chame solo em 121.9. 21.9, Ed. Alisadora, chame 62. Chame 6255, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 2.4.62. Alô, Salvador, de Web 67. 4-0, livrou. Controle de Salvador, bom dia. Azul 4082, bom dia, chega da Mari, texto para nível de voo 050, ajuste no 095. Azul 050. O Chené, reporte marca 2 externo, baixar travado, tráfego avistado, vento 110.14.